Canais 6251, chama Recife, 251, 3325, por voo. 3325, boa. Salvador, muito bom dia. Bom dia. É, falou, Alfa Victor Papá, autorização de reboque da 7 para o Ringue de número 8. Alfa Victor Papá, confirma sua posição. Posição de número 7 para a posição de número 8. Ambos no pátio principal? Positivo. Autorizado, reporte ao termo. Quente. Tá na escuta, Comitê. Confirme. Pronto, siga, meu caro. Mais uma vez, muito bom dia. Yeah. Aqui, Paulo, comunicando término de rebote, Alfa Victor Papá da 7 para o Singer número 8. Sim, Papá. Grato, muito bom dia, bom trabalho. Bom dia. Zumbi, Salvador, bom dia, Rio 5973. Tem a informação, é. Rio 5973, identifica. 5973, identifica, a chegada é a Mari, desce até o 050. Mari 050, acionou para 525. Libera a velocidade para o Rio 5973. Sim, está liberado, 5973. Bom dia, chegada bom, se desse se mantém a 4.000 pés, ajuste 1.013. Vitória, tá 3597-80 para 1600. 597, chegada Bonf, desce e mantenha 4 mil pés. Correção, desce e mantenha 050. Salvador, 9093. Ajuste 1013, 1013. 1013. 5973, cruza 6500 para 5000 pés. Desça para 2000, ajuste 1013, autorizado DLS em CR, reporte localizador 5973. Desça para 2000, 1093, autorizado DLS X-Ray. Reportaremos interceptado 5973. localizador, visual com campo, 5973. Repete final ILS, chame a 295. 295, bom dia. Torre, bom dia, 5973 da Rio, na final. É, Freeway da 190, visual com campo. Chamada estabilizada, tá? Rio, continua a aproximação, aguarde a transição. Consegue na aproximação, aguardando que seria o sinal de 73. Rio 5973, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 1, 2, 0 graus, 0 menos. Ativo, livre pouso no 0, Rio 5973. Autorizada a descida até 2.3597, 1.013 ao juiz. Descendo para 2.000 com 1.013, está 3597. Rio 5963, Paulo 27, livre à direita, via Alfa, Kilo, Tapati 3, 80 sinalizadores. Alfa, Kilo, Tapati 3, 80 sinalizadores, Tapati. Chame 198. Gente, a senhora identificação autorizada de chegada a Bonf, pista para 2.000 pés, 1.003 ao juiz. Boa noite, 04. A 2.000 com 1.003, chegada a Bonf. Bravo, Gol 995. Complete final ILS, chame a torre 11895. Gol 995. 1895, bom serviço. É. 3597, autorizado final ILS XV, comando localizador, redução 909. Reduzindo, autorizado ILS, outra 3597, vai chamar estabilizado. De Salvador, bom dia, Gol 995 vai passar externo visual, baixado, checado. Gol 995, livre pouso, pistão no 0, ventilo 20 graus, 059. Livre na 10, 995. Final ILS 1895 atua. 1895, tá 3597. Salvador, bom dia, tá 3597, LS baixado trabalho. Tá 3597, bom dia, continua a aproximação, olhando pista livre, ajuste no 093. No 093, no aguardo, tá 3597. Gol 1995 no solo 33, livre direita, solo 121, décima 9. 219, quero sair, obrigado. Então, 357, livre pouso, pistão no 0, vento 1, 30 graus, 069. Autorizado pouso na 10, 73597. 995 até o portão 10, está autorizado, Alfa e Juliette. Alfa Juliette 10, voo no 995. Boa noite 04, autorizado final ILS-X-Ray, informe o localizador. Autorizado final do o ILS-X-Ray, reportar localizador 1804. Absa 6570, chegada a mar e desse mantém a 4.000 pés, 1.003 ajuste. Cargo 6570, continue descido até 3.000. Sete, bom dia, chegada bom, e desse mantém a 4.000 pés, ajuste 10 no 3. Bom, e desse mantém 4.000 pés, 10 no 3, ajuste 1897. Bom dia, chegada bom, fiz dessa, mantenha 050, veja nós. Estabilizado na ILS 1804. Ok, passadora, complete final ILS, chame a torre 11895 1804. Seguindo com a torre 1895, 1804. Torre Salvador, bom dia, voo 1804. Voo 1804, bom dia, repete no externo, embaixado e travado, ajuste no 03. A informarei, 1804. Bom dia, chegada a mar e desse mantém a 4.000 pés, ajuste 1.013. Delta 04, livre pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 059. Livre pouso, 1804. Ouro 715, reduz a velocidade 2509. Quero manter 250, velocidade. Cargo 6570, desse mantém 2000, ajuste 1013. Autorizado DLS X-Ray, informe o localizador. Tomarei, desce para 2000, com 1013. Vou no 897, continue descendo até 3000. 3000, vamos. 1804. Solos 43, livre à direita, solo 120, décima 9. Livrando à direita, solo 209, 1804. Solo Salvador, pontinho 804, lixo. 104, portão 11, Alfa e Juliette. Firme, portão 11. Portão 11, afirmativo. Pátio 1, posição 11, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette para 11, boa noite, 04. Eu vou reduzir aqui para uns 260 graus de 15 para